De alguma forma, Deus me incomodou para que eu estivesse compartilhando com vocês sobre isso que está posto. Nós, primeiramente, propusemos o seguinte. O tema desta noite seria: Santos também precisa da graça do Pai. Hoje a gente falou um pouco sobre isso, mas eles também precisam da graça do Pai, que é a campanha da nossa Junta de Missões Mundiais. E a divisa é: em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A melhor maneira de começar, e lembrei que nossa Jerusalém é a nossa cidade, são as pessoas com quem a gente convive, e essas pessoas então precisam da graça do Pai. Eu queria mostrar para vocês o que elas estão fazendo e como elas estão perdendo seu tempo. E, aliás, a Bíblia fala que elas estão correndo atrás do vento. Então, abre a sua Bíblia no texto que está aí indicado. Eclesiastes 2, de 1 a 11. E que Deus nos abençoe nesse momento. Eclesiastes capítulo 2. Versículos de 1 a 11 diz assim: os que acharam, digam amém. Amém? Se você vir alguém sem a Bíblia do seu lado, eu vou pedir que você compartilhe. Eclesiastes capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém às delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, esse é o momento em que reconhecemos também a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de tornar a palavra penetrante nos corações das pessoas. Por isso nós te pedimos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração nesta noite. Que o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós. Que cada pessoa que aqui está esteja com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Que seja assim, ó Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente começou a ver essas estatísticas e também as realidades da nossa cidade, eu me dei conta que, num certo sentido, essas pessoas, de alguma forma, buscam a Deus. Mas também me dou conta que elas buscam a Deus do seu jeito e o servem à sua maneira. E nós precisamos entender que, se nós queremos fazer a vontade de Deus, obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente, precisa ser do jeito dele e não do nosso. Caso contrário, nós estaremos correndo atrás do vento. Correr atrás do vento, a gente já conversou sobre isso aqui. É fazer uma coisa que não tem nenhum sentido. Quando eu era garoto, eu gostava de correr atrás do vento. Aí vinha aquele vento assim, eu só via na hora que ele chegava. Aí saía correndo, de repente o vento sumia e eu não sabia para onde ele tinha ido e eu continuava correndo. É brincadeira de criança. Essa expressão na Bíblia significa não tem sentido algum. E eu tenho que pensar, obrigatoriamente, que o nosso povo, na nossa cidade, está como que correndo atrás do vento. E aí eu quero mostrar aqui no texto algumas coisas, e elas vão dar conta de o que significa correr atrás do vento. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar, e coisas que eu já falei antes aqui, mas eu não estou conseguindo resistir, é que esse livro foi escrito por Salomão, e Salomão foi o homem mais sábio que houve debaixo do sol. Antes dele e depois dele não houve mais ninguém. Um dia Deus disse a ele: a Salomão, peça tudo que você quiser e eu vou dar a você. E ele, ao invés de pedir riquezas, pedir poder, autoridade, tudo aquilo que talvez você pedisse, talvez, eu estou supondo, ele disse simplesmente assim: Senhor, então me dê sabedoria. Me dê sabedoria. E Deus se alegrou da petição de Salomão e disse: por que você me pediu sabedoria e não pediu riquezas, nem bens materiais, e nem a morte dos seus adversários? Eu vou lhe dar a sabedoria, vou dar riquezas, tanto que Salomão também foi o homem mais rico que houve no seu tempo, mais rico que houve debaixo do sol na sua época. E aí então, ele começou, já com uma certa idade, fazer algumas experiências. Ele queria saber o que vale a pena debaixo do sol, o que vale a pena nessa vida. Isso depois de ter sido homem mais sábio e de ter grande experiência, já está com uma certa idade. Versículo 1 diz: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Ele está se referindo aos risos e às alegrias que as coisas deste mundo sem Jesus propõem. Elas provocam uma alegria, um sorriso que é momentâneo, mas que depois passa. Ele diz: oh, isso é loucura, isso não tem sentido. Eu acho que, pensando como ele, a gente tem que fazer algo que seja eterno, que seja longo, não que seja por um pouco de tempo. E aí então depois ele começa a explicar o que ele fez. E é impressionante que o que ele fez coincide um pouco com aquilo que a gente está acostumado a fazer. Versículo 3 diz: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Ele decidiu entregar-se ao vinho e à extravagância. É como se ele estivesse dizendo assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que der na minha cabeça. Então ele se entrega ao vinho e à extravagância. Ele teve essa experiência. Ele fez isso. Ele experimentou isso na sua própria vida. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. E olhe como é que ele fez essa extravagância toda e que o texto que ele se refere nesses primeiros três versículos, que são, na verdade, a introdução. Primeira coisa: lancei-me a grandes projetos, E quem é que não tem projetos? E por acaso ter projetos é pecado? Naturalmente que não. Mas ele usou o verbo na primeira pessoa. Lancei-me a grandes projetos. Eu fiz. Ele não levou em conta a presença de Deus. Ele fez aquilo que ele queria. E aí então diz o texto: lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvores frutíferas. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ele se lançou a grandes projetos. Tudo que ele imaginou, ele fez. Ele construiu construí casas e plantei vinhas, diz ele aqui. Fiz jardins e pomares, construí também reservatórios para irrigar tudo. Comprei escravos e escravas. Ele fez ali o seu plano e se lançou a grandes projetos. Para chegar ao final e descobrir, poxa, isso foi correr atrás do vento. A única coisa errada que está aqui é que ele fez tudo. Ele se lançou aos projetos. E a gente sabe que todo projeto que é humano, sem a presença e sem a ajuda de Deus, no final a gente vai concluir que não valeu a pena. E a gente olha para o nosso tempo e olha para as pessoas e a gente vê que as pessoas vivem fazendo ou lançando seus projetos. Eu quero casar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero estudar na faculdade, não sei qual, fazer medicina. Não. E aí a gente pergunta e percebe que as pessoas têm os seus projetos de vida. Mas há uma coisa que você vai reparar também é que esses projetos de vida muitas vezes não incluem a Deus. E Salomão fez isso. Ele só procurou manter a sua sabedoria, a sua serenidade, só para perceber se essa experiência que ele estava fazendo daria certo ou não. Então ele concluiu alguma coisa a respeito desses projetos. Meus irmãos, eu quero dizer que você ter o seu projeto não é errado. Mas eu quero dizer que seu projeto, se não incluir Deus, se ele estiver fora disso, se Cristo Jesus, o Senhor, estiver fora do seu projeto, o que você vai concluir no final é que não valeu a pena. Faltou alguma coisa. E o mais importante é que faltou. Faltou Jesus. Se isso fosse eu falando para você, estava bom. Mas isso foi alguém. Foi o sujeito mais sábio que houve debaixo do sol. E que ele se lançou a grandes projetos. E depois chega na sua velhice e diz: olha, se eu posso dar um conselho para vocês, não pensem dessa forma, está errado. Isso não faz sentido, é o que ele diz. Versículo 8. Juntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Ele também se preocupou em se tornar o sujeito mais rico. Aliás, a Bíblia diz que ele foi o homem mais rico que houve no seu tempo. O homem mais sábio, o homem cheio de sabedoria, e juntou muitos tesouros de províncias e reis. Juntei para mim ouro, prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. É o que ele está dizendo aqui. E você também deve estar pensando assim: bom, eu também tenho esse projeto, eu quero ganhar bastante dinheiro, porque até mesmo para colocar meus projetos em prática eu preciso de recursos financeiros. E ele fez isso. Ele se preocupou com isso. Lancei-me a grandes projetos. Juntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras. E também de harém, do harém, que é as delícias dos homens. Ele foi o sujeito mais rico. Depois ele se deu conta que pode ele ter sido o cara mais rico que houve no seu tempo e houve debaixo do sol. Mas ele entendeu que o dinheiro não era tudo. E de fato o dinheiro não é tudo. E eu também temo que a preocupação do nosso povo, da nossa cidade, muitos de nós aqui, é ganhar dinheiro, achando que se eu conseguir muitos recursos financeiros, eu vou ser um sujeito feliz. E a gente tem visto depoimentos de pessoas que são ricas, mas infelizes. Eu nunca vou esquecer da história que o pastor Fanini contou numa das palestras que ele deu, numa pregação que ele fez lá na capela do seminário. Ele disse que foi receber um telefonema e foi visitar uma pessoa da alta sociedade do Rio de Janeiro. Essa pessoa ligou para ele e perguntou se ele podia ir na casa dele. Ele disse, eu posso. Aí ele disse que chegou lá, ele mandou o motorista buscar o sujeito, o pastor. O pastor foi até a casa daquela mansão, entrou lá, ficou apreciando aqueles lustres enormes, aquela casa gigantesca, aquelas coisas todas, e ele ficou impressionado com tudo aquilo. E depois o mordomo disse, olha, vem aqui, eu vou levar você até o escritório, e levou até o escritório lá desse homem rico. E aí, no momento em que o pastor Fanini entrou no gabinete ou no escritório daquele homem, ele começou a chorar. E chorava amargamente. Mal conseguia falar. E depois, quando ele se recuperou um pouquinho, ele disse assim, pastor, eu gostaria que o senhor me ajudasse. O que eu posso fazer por você? Ele disse, pastor, eu tenho tudo que o dinheiro pode dar. Eu tenho não sei quantos apartamentos, tenho não sei quantos carros dos mais modernos, tenho aviões, tenho helicópteros, mas tem uma coisa que o meu dinheiro não consegue comprar. Eu não tenho paz no meu coração. A minha mulher não é fiel a mim, os meus filhos só se aproximam de mim porque querem dinheiro. Pastor, eu sou um sujeito infeliz, apesar de ter tudo que eu tenho. Não é o dinheiro que vai trazer e que vai dar a você aquilo que você precisa. É bem verdade que ajuda, mas não vai trazer aquilo que você precisa. Não vai trazer paz, alegria no seu coração. E há muita gente correndo atrás do dinheiro como se fosse o bem mais precioso. Mas a minha mãe já dizia assim, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus não é nada, já dizia a minha mãe, e ela estava certa. Aliás, é isso que Salomão diz aqui. Ele, depois de ter experimentado tudo isso, ele disse, isso não tem sentido, isso é loucura. Ele diz, isso é loucura, não tem sentido. Ainda no versículo 8, o texto diz, servir-me de cantores e cantoras e também de um harém as delícias dos homens. As pessoas hoje buscam a satisfação da carne. E Salomão, mais do que ninguém, podia falar sobre isso. Ele tinha nada menos, pode ser até alguma coisa a mais, nada menos do que 1,000 mulheres. Por isso que ele diz aqui, versículo 8, servir-me de cantores e cantoras e também de um harém as delícias dos homens. Ele achava, num certo sentido, que a sexualidade, e aí é importante a gente falar isso, porque uma vez participei do concílio, e um dos pastores que estavam no concílio era o pastor Geraldo. O pastor Geraldo, depois de terminado o concílio, ele pediu a palavra e falou para o pastor que estava sendo ordenado. Filho, eu queria só dar 2 conselhos. Cuidado com 2 coisas, com dinheiro e com o sexo oposto. Cuidado com o dinheiro e com o sexo oposto. Não adianta a gente achar e dizer que isso não, também não é assim, pastor, porque Essas coisas têm desencaminhado muitos da presença de Deus. O texto diz que Salomão se entregou aqui às delícias, tinha um harém às delícias dos homens. Talvez ele tenha achado, eu vou ter muitas mulheres, aí eu vou ser o sujeito mais feliz que houve, que há debaixo do sol também, porque eu vou ter mil. E há algumas pessoas que contam piada, Salomão que era feliz, tinha mil mulheres, mas também não era tão feliz, ele tinha mil sogra, né? Então também não é tão feliz assim. Mas ele chegou à conclusão que o fato de ter um harém à sua disposição não trazia felicidade. Então não é o sexo que traz o prazer à carne que vai fazer você feliz. É melhor ter uma mulher só, que é a sua, mas ter, e o marido só, que é o seu, do que ter várias ou várias, e porque significa que você não tem nenhuma. A satisfação sexual não traz prazer. Ele diz, isso é loucura. Isso é loucura. É sedutor, mas é loucura, é o que ele diz. E a gente viu a estatística que dá conta da prostituição. Os caminhoneiros pegam crianças, levam para dentro da bolé do caminhão e fazem, têm relações sexuais com essas meninas. Você vê que a nossa cidade, ali no centro da cidade, às vezes eu passo ali quando vou buscar a Cris à noite, vejo mulheres ali se entregando, esperando que alguém chegue e pague para que o filho tenha uma relação, e pague para ter uma relação sexual. Eu lembro também quando eu era garoto, sabe o que os pais faziam? Para o filho virar homem, não, vou levar você lá nas bocas, quero dizer, na zona de baixa meretriz. E achava que estava fazendo uma grande coisa. Doce engano. O sexo, ele é bom quando feito da forma certa, do jeito certo, que foi o jeito que Deus determinou. Homem e mulher que se deram em casamento. Caso contrário, está errado. Ele diz aqui, servisse-me de cantores e cantoras, e também de um harém às delícias dos homens. Mas ele diz, isso é loucura. Isso é loucura. E aí eu repito para você o que disse o pastor Geraldo daquele dia. Cuidado, cuidado com o dinheiro e com o sexo oposto. Não deixe que essas coisas dominem o seu coração. Versículo 9. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Tornei-me mais famoso e poderoso. Quais são as coisas que as pessoas mais buscam hoje? Poder e fama. Quem não gosta de ter a autoridade de mandar e ao mesmo tempo que manda, acontece, porque tem poder. Quem não gosta de ser famoso? Chegar em determinado lugar, olha lá o fulano, e vai lá, todo mundo lá pedir um autógrafo. Ele se tornou um homem famoso. E também um homem muito poderoso. E de fato era poderoso. Ele considerou lá, vamos ver se o poder e a fama é bom realmente. E depois ele concluiu, isso é loucura. Isso é loucura. Sabe por quê? Porque o poder e a fama dá ao homem mortal um complexo de Deus. Se acha Deus porque eu tenho poder, eu sou fulano de tal. E sou famoso, eu entro onde quer que eu for, eu entro e todo mundo lá. E você já deve ter visto isso em algum lugar. Você chega lá, tem que enfrentar uma fila para entrar no consultório médico, daqui a pouco chega um bacana lá, já vai entrando, o doutor sai, beija a mão dele, leva lá e você lá esperando. Aí esse é um sujeito famoso. Ele não fica lá na fila com você não, atrás de você não, ele vai lá na frente, dá um jeitinho, manda a secretária marcar o horário, até manda o doutor ou o médico, sei lá quem for, lá na casa dele. E aí você diz, poxa, eu queria ter poder e fama, eu queria ser famoso, queria ser poderoso. E Salomão diz assim, olha, isso é loucura. Isso é loucura. Isso dá ao homem a um complexo de Deus. E há muitas pessoas na nossa cidade hoje, talvez alguns de nós, que vivem debaixo dessa situação. Ira e fama, ou melhor, fama, como é que é mesmo que o texto diz? Poder. Poder e fama. Acham que isso é a coisa mais importante e é o que mais buscam. E aí Salomão diz, isso é loucura, não faça isso, não busque essas coisas. E ele diz assim, no versículo 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Tudo que ele entendeu, isso vai dar, porque aqui a gente tem algumas coisas, isso trará prazer, alegria ao meu coração, ele pensou. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Quer dizer, ele se alegrou desse trabalho todo, desse teste todo, mas ele descobriu que ele não negou nada ao seu coração. Mas no versículo 11 diz, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Ele depois faz uma avaliação e diz, tudo que eu fiz não foi inútil, foi em vão. Ele diz, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O que ele quer dizer com isso é que os prazeres deste mundo não têm sentido algum. Se você acha que o dinheiro vai lhe dar prazer, satisfação, se você acha que a sexualidade vai te dar satisfação, se você acha que a fama e o poder vai lhe dar satisfação, se você acha que se lançar a grandes projetos e realizá-los vai dar grande satisfação, eu quero lembrar você que no final da vida você vai parar e vai avaliar e vai chegar à conclusão. Tudo isso foi inútil. Tudo isso foi como correr atrás do vento. Isso se torna um pouco mais interessante quando a gente trata da questão mais para o lado espiritual. Porque o que aconteceu aqui? Jesus foi colocado de fora. Nos projetos de fora, na questão que buscar ser o mais rico, fama, aquela coisa toda, Jesus sempre de fora. E aí depois chega no final da vida, tem que enfrentar a grande realidade da eternidade. E como é triste chegar no final e descobrir que fez tudo errado. Foi como correr atrás do vento. Eu nunca vou esquecer de uma das lições do conhecendo Deus e fazendo sua vontade, que diz o seguinte: imagine que a sua vida fosse o processo de subir uma escada. Imagine que você apoiasse então a escada na parede e subisse essa parede. E imagine quando chegasse lá no final, você descobrisse que você colocou a escada na parede errada. Aí ele diz, que desperdício, uma vida inteira e foi desperdiçado. Eu vou entender que esses projetos humanos que não incluem Deus é como colocar a escada da nossa vida na parede errada. Quando a gente chega lá no topo, a gente vai chegar à conclusão que fez tudo errado. Só que só tem um problema e gravíssimo. Não dá para voltar mais atrás. Já foi. Você não vai poder mais tirar a escada daquele lugar e colocar na parede certa. Já foi uma vida e eu desperdicei. Mas hoje, agora, você pode resolver fazer diferente. Bom, se Salomão passou por isso tudo, foi o sujeito mais rico, mais famoso, mais poderoso, mais tudo, e está dizendo que isso tudo é loucura, que isso tudo é correr atrás do vento, então eu vou na dele. Porque ele está dizendo tudo isso aqui para que a gente entenda que sem Jesus é como se nós estivéssemos colocando a nossa vida toda numa parede, na parede errada, e depois não há mais tempo. Ao passo que com Jesus é coisa diferente. Eu, naquele momento que o pastor Fanini foi visitar aquele homem, chorou, aquela coisa toda, e depois então, na semana seguinte, ele foi numa das favelas lá, próxima à igreja dele, visitar lá uma família da sua igreja. Aí ele chega, bate palma, aquele portão de feito no martelo lá, de madeira, aquela cerca, uma família bem pobre. Pastor, o senhor aqui, a esposa então recebeu o pastor. Aí o pastor chega lá e percebe algo interessante, que os móveis era uma mesa feita no, sabe, no martelo, você corta lá a tábua, tudo feito à mão e pelo chefe da casa lá. As cadeiras eram bancos, que você faz, cortou a madeira, fez um banquinho, improvisou um banquinho. E aí o pastor chegou, entrou, viu aquele chão, o chão era de terra batida, você já viu terra batida? Isso é pouco visto hoje em dia, mas quando eu era garoto eu via muito. Você chegava em algumas casas, o chão era de aquele barro vermelho batido. Barro batido. Entrou, olhou, e as crianças correndo e brincando. Daqui a pouco chega o marido, e a primeira coisa que ele fez foi dar um beijo na esposa. E aí, então, o pastor Fanini falou assim para eles, perguntou para eles: meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ele lembrou daquele homem. Vocês são felizes? Aí eles disseram: pastor, desde que Jesus entrou na nossa casa e veio morar conosco, nós nos tornamos felizes, porque ele mora conosco. Era uma casa simples, não tinha lá uma TV de plasma, nem um Xbox para a moçada jogar. A única coisa que fazia era ficar correndo um atrás do outro. Não tinha aqueles, as coisas que, luxuosas, tudo coisa mais simples possível, mas alegria no coração, porque Jesus habitava ali. Há muitas vidas que estão sendo atormentadas porque falta Jesus. Talvez você esteja vivendo debaixo de um grande tormento. Eu desafio a você, se você colocar sua vida nas mãos de Jesus, esse tormento cessará. Se você seguir as orientações de Jesus, esse tormento passará. Há muitas famílias, muitos lares, debaixo de muito tormento. Isso é porque a gente quis fazer algo que só Deus pode fazer. Não, a nossa família será feliz se nós convidarmos Jesus para fazer parte dela. Aliás, ele é Deus e ele criou a família, e é natural que o Criador faça parte dela. A gente coloca Jesus de fora e vive a vida lá em família, e depois a gente vê que as coisas não andam, a gente não se entende com a esposa não entende com o marido, nem o marido e a esposa com os filhos. Há uma guerra enorme, os filhos se perdendo, e por falta da presença de Jesus. A gente vê também jovens perdidos, lançando-se a grandes projetos, e aí depois o tempo vai passando, aí chega lá aos 30, aos 40 anos e, poxa, tudo errado, e agora? E hoje em dia o mercado de trabalho não perdoa, né? Depois dos 40, já foi. Tem que aproveitar enquanto é novinho e já fazer logo a vez, senão depois fica para trás. Qual é o problema? Sem Jesus, os grandes projetos se tornam nada. Você pode até alcançar alguma coisa lá, mas isso não vai garantir felicidade. Há tantos jovens perdidos, digo, sem direção, com a sensação, o que eu estou fazendo? O que será da minha vida? Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Caso contrário, tudo o que você faz é como que correr atrás do vento. Vai chegar uma hora e, infelizmente, talvez seja tarde, que você vai parar e diz: poxa vida, nada disso fez sentido. Foi tudo como correr atrás do vento. Não fez sentido. Mas não precisa ser assim. Jesus é Deus na forma humana, que veio justamente para resolver esse problema. Tudo que você e eu precisamos é de Jesus. E tudo que a gente quer compartilhar com o povo que mora no nosso bairro, tudo que a gente quer compartilhar com a nossa cidade, não é a nossa igreja, que nós somos a igreja melhor, nós somos o pastor melhor, nós temos o louvor melhor, não, nós queremos compartilhar o que nós temos de melhor, e o melhor é Jesus. Porque no dia que Jesus entrar na sua vida, você jamais será a mesma pessoa, porque você será feliz. A proposta de evangelização consiste nisso. E eu não posso, como pastor, não levar a igreja a ter esse compromisso de compartilhar Jesus, a fim de que as pessoas sejam abençoadas, sejam felizes e não fiquem correndo atrás do vento. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Curve suas frontes. Senhor Deus, esta é a tua casa, a tua igreja. E aqui o nome do Senhor é exaltado. Aqui a palavra do Senhor é anunciada. Senhor bendito, no nome santo de Jesus, fale aos nossos corações agora no poder do Espírito. Convença-nos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou certo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite, levando-nos a refletir que nós não nos bastamos. Não adianta fazermos os nossos próprios projetos. Não adianta buscarmos a riqueza. Não adianta satisfazermos o nosso próprio prazer, nosso próprio corpo. Não adianta buscar fama e poder, porque tudo isso não faz o menor sentido. Nós chegaremos em algum momento à conclusão que nada disso faz sentido. É como correr atrás do vento. E todos quantos estão aqui nesta noite precisam ter essa consciência, que não se faz necessário chegar lá para chegar a essa conclusão. Talvez muitos já estejam experimentando isso já nas suas vidas. Ó Deus, conceda oportunidade para que esse quadro mude na vida dessas pessoas. Que seja assim, ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Continue com os olhos fechados.